A sua rádio onde você estiver. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte e estes são os contatos para que você possa interagir conosco. 4588-282828 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo, atendido aí pela Luciana. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E as autoridades migratórias argentinas, atenção, hein, estão reforçando o alerta aos cidadãos do país sobre o vencimento do Documento Nacional de Identidade, DNI, de confecção manual e capa verde para adultos,

todo o Brasil. Transamérica. I need your arms around me, I need to feel your touch. Fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey! You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on. Programação musical aqui no front. É, amigo, e aqui em Foz teve eleitor votando em candidato impugnado, em candidato preso, em candidato com direitos políticos suspensos, enfim, né? E diante disso, chega a ser folclórico, inofensivo e até divertido, né? Porque um nome ou um apelido diz muito pouco em relação ao caráter e à capacidade da pessoa. Conferir alguns nomes ou apelidos dos candidatos a vereador eleitos nas cidades aqui da região que causam estranheza para quem é de fora e não está acostumado. Por exemplo, vamos começar, hein? Santa Terezinha de Itaipu elegeu dois vereadores de apelidos monossilábicos. Bim, que foi o mais votado, e Tchó, o sexto com mais votos. Em São Miguel do Iguaçu, o mais votado foi o professor Eliseu Preza, mais conhecido como Prezinha. Aqui em Foz, um apelido desse não pegaria bem, viu? É muita gente que tá presinha por aqui na cidade. Medianeira elegeu um vereador que está Debona. Isso mesmo, hein? Debona, do PMDB, o sexto mais votado. E, por pouco, os eleitores lá de Medianeira não elegeram um candidato de nome Arley Calçados, que não só parece como é nome de loja. Enfim, né? Esse ficou como o primeiro suplente. Aqui em Foz teve uma candidata que o nome era Joyce Lanches, né? A pessoa se candidata e aproveita e faz propaganda também do próprio negócio. Matelândia elegeu a dupla Adilto e Carlos Caon, que apesar, né, do mesmo sobrenome, disputaram a eleição por partidos diferentes, PMDB e PSC. Os eleitores ficaram até na dúvida, né? Porque é muito Caon. Em Serranópolis, Nego e Neguinho, do PMDB e do PSDB, foram eleitos entre os nove vereadores. Em Ramilândia, vitória do Necão, do Ditão, do Cuque, do Carreirinha e do Adilson Paraguai. E aí, quem será que é o melhor mesmo lá, hein? Uns dizem que é o Ditão, outros dizem que é o mais votado, né? Que o Cuque é bom. Enfim, né? Vamos ficar sem saber essa resposta. E ó, suplente por lá, Carlinho Barbudo, do PDT. Que beleza, Ramilândia! Muito legal a criatividade, hein?

a stick, swing and miss, and a catcher's mitt strike too. Baby, I'm howling for you. Programação musical aqui no Front. E vamos ao último, sim, último intervalo do programa de hoje. Eu prometo a você, e prometo também que isso não é promessa de político, né? Na sequência vem chegando o Sidney Busanello, que dentro de instantes embarca para os Campos Gerais, onde hoje à noite tem transmissão do Foz Cataratas contra o Caramuru, enfim, jogão de futsal aqui nas ondas da sua rádio. Sidney Busanello vem chegando em instantes, então, trazendo as últimas notícias do esporte aqui na terra das cataratas. O intervalo é rápido, rápido mesmo, tá? Se você for no mala sem alça, ó, aumenta o som para que o vizinho possa ouvir também. Front Transamérica até meio-dia. Eu adoro quando meu vizinho faz isso, viu? Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.